Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo, pelo Facebook e pelos canais do YouTube. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil, semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita e nos seus desdobramentos na vida diária. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, domingo 27 de setembro de 2020, uma linda manhã da primavera brasileira, o primeiro domingo da primavera, e é com essa bela imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste que estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade, de fraternidade, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, né? Mais um domingo que Deus nos presenteia de podermos estar juntos disseminando a doutrina dos Espíritos. Eu diria que, na minha vida, talvez uma das tarefas maravilhosas que Deus me concedeu foi essa, né? E, para mim, cada domingo é um dia de festa, porque é uma oportunidade que temos de nos rever e juntos fazermos esse trabalho tão legal, tão bonito, tão satisfatório, né? De abordar as questões da doutrina dos Espíritos. E que nós possamos ser intuídos nesse domingo e possamos fazer o melhor. Um bom dia a todos. É um dos aspectos que mais se destaca na nossa relação é essa fraternidade, esse carinho e a alegria de fazer o programa com vocês também. Mas nessa atmosfera também eu tenho o prazer de cumprimentar o nosso querido amigo e irmão Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz, bom dia. Já estamos com mais de 40 ouvintes conosco aí online. Bom dia a todos vocês. Eu vou fazer minhas palavras do Luiz. Que alegria que é estar aqui domingo fazendo esse nosso trabalho. E já se vão 21 anos, trabalho aí que realmente nos dá uma alegria íntima, né? E eu já contei aqui, mas vou contar outra vez, na semana passada eu estava num comércio aí qualquer, pedindo alguma coisa, a moça veio nas minhas costas, bateu, ela falou, você é o Alain? Do programa Visão Espírita, né? Eu falei, puxa vida, sou eu mesmo, minha querida. Ela falou, nossa, eu assisto todo domingo. Então, assim, é uma alegria a gente poder fazer esse trabalho e ainda ser reconhecido até pela voz, né? Olha que coisa, né? Ela, eu estava de costas, né? E ela me reconheceu pela voz. Então, e não é a primeira vez, né, Alain? Não é a primeira vez. Já teve vez no Sebo, já teve vez no banco uma vez. Uma vez eu comecei a falar com uma gerente do banco, ela falou assim, você é o Alain do programa Visão Espírita, eu te escuto. Naquela época não tinha vídeo, né? Era só áudio. Né? Então isso, e eu sei que aconteceu já comigo, aconteceu com o Luiz, aconteceu com o Geraldo. É um trabalho assim, que a gente faz com maior carinho e respeito e procuramos basear todos os nossos comentários e todo o nosso programa na doutrina espírita kardecista, até redundante, mas deixa eu ser redundante, é importante isso. A gente precisa ler Kardec para ficar livre de oportunistas que trazem para nós desinformação espírita. focamos em Kardec, a nossa base, senão a gente pode entrar em erro. Né, Luiz? Alan, você está falando de uma coisa que eu não posso perder a oportunidade. A doutrina espírita é uma revelação. A revelação ela só tem sentido enquanto ela for verdadeira. Ontem, numa live com Florianópolis, eu falei da revelação que a minha mãe fez quando eu tinha 6 anos de idade. Ela disse assim que o pintinho, ele nasce da galinha que choca durante 21 dias. E realmente eram 21 dias o pintinho nascia. Ela tinha toda aquela técnica de ver se o ovo estava galado, né? Tinha a questão da lua, mas 21 dias o pintinho nascia. A questão de 1 ano e meio atrás, eu tenho a minha filha e o meu genro que trabalham na área da pecuária, né? Da área de avicultura. E aí eu perguntei para ele, escuta, o pintinho ainda nasce com 21 dias, com toda essa tecnologia, quase 70 anos se passaram, né? Mudou isso aí? Ele assim, não, continua os 21 dias. Então, a verdade tem essa característica, entende? A revelação tem essa característica, a verdade. E o Espiritismo, quando ele começa a derivar fora daquilo que Kardec nos deixou de forma, como ele demonstrou, né, formatada com a verdade, que é o Livro dos Espíritos, que é a coluna dorsal, aí a gente começa a fazer um desserviço à doutrina dos Espíritos. É isso aí. Ô, Geraldo, eu queria aqui agradecer aqui a fala aqui da nossa querida Isabel. Olha aqui, está aí no texto, aí no vídeo. Que bom saber que vocês têm muito prazer em fazer nosso programa. A UZI Santa Bárbara do Oeste agradece de coração. Bel, esse programa ele só existe até hoje pelo trabalho incansável da UZI de Santa Bárbara do Oeste, que por muitos anos, muitos dos seus diretores, presidentes, colocaram a mão no bolso para nos manter no ar lá na rádio. Sim. Hoje, graças a Deus, nós estamos com um custo menor e com grandes participantes, grandes doadores que nos mantêm de forma muito mais tranquila financeiramente do que já foi. Mas a UZI de Santa Bárbara do Oeste foi a grande responsável desde a sua criação, até hoje nos ajuda, nos apoia para a gente poder estar aqui fazendo essa divulgação do Espiritismo. Então eu não podia deixar de comentar um agradecimento especial a toda Santa Bárbara, a todos da UZI de Santa Bárbara, a todos que nos patrocinaram e patrocinam, porque agora, daqui a pouco, a gente vai voltar para o estúdio, vai voltar a rádio web, e aí nós vamos querer manter a questão do vídeo. E para isso nós vamos precisar investir em equipamentos, em câmeras, a gente está ainda avaliando como vai fazer. Mas tudo custa, né, minha gente? Assim, tudo tem um custo, né? Tudo tem um investimento. Então, se a gente não agradecer tanto vocês que nos escutam, que divulgam o trabalho, né? Porque, na realidade, não é nosso trabalho, é um trabalho do Espiritismo. Que a gente aqui só é o retransmissor de um conhecimento que não é nem nosso, que já está lá publicado em livros, que a gente teve a oportunidade de ler e poder divulgar. Então, eu desculpa ter feito essa parada, Geraldo, mas eu acho importante a gente valorizar todos vocês e todo mundo que nos apoia, porque realmente não é um trabalho que foi fácil e que foi só nosso, não. Tem muita gente nos bastidores, né? Antigamente nós tínhamos um atendimento telefônico que funcionava no dia do programa para as pessoas ligarem, pedirem as coisas. Hoje em dia é muito gostoso, né? E a Bel está aqui falando, ó, além do custo ser menor, hoje não estamos cumprindo o total, mas chegaremos lá. Que é isso, Bel? Bel, um beijo no seu coração, você é maravilhosa, você sempre foi uma irmã nossa aqui no trabalho, então, um beijão. Ela falou que assistiu ontem sua live e também, Luiz, Tem mais uma. Quem, a Noeli Pereira. As duas comunicando aqui que assistiram sua live ontem e gostaram muito, viu? Que bom, que É joia! importante Olha, dizer, é importante. mostra para Ah, o livro. mostra para Adel que eu já Ah, é. comecei a ler, ó. Aí, Bel, Geraldo, interessante. Geraldo já leu, hein? Isso. Ó. É importante dizer que entre eu, o Luiz e o Alain, a gente fez um pacto de estudar Allan Kardec e divulgar Kardec. O que a gente observa muitas vezes são assuntos polêmicos que vêm à baila e que são desnecessários, considerando a necessidade de estudarmos o Espiritismo profundamente através de Kardec, dos grandes autores da obra espírita. Muito bem, meus amigos, vocês sabem que o nosso trabalho aqui, atualmente, está sendo feito no livro Céu e Inferno. E a gente até pede para vocês que nos ouvem ler o texto, as perguntas, durante a semana, para que no final de semana vocês possam acompanhar as perguntas que a gente trava com o Luiz Alain e tragam a doutrina espírita, com certeza que vai ser um aproveitamento melhor de todos esses ensinamentos embutidos em Kardec. Estamos aqui no Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 8, Expiações Terrestres. E hoje vamos falar da história de uma mocinha de 10 anos chamada Clara Rivière. E a gente colocou um título no programa de hoje exatamente porque esses quatro assuntos estão presentes nessas três páginas que o Kardec escreveu: resignação, presciência, vidência e aparição. Quando a gente fala em presciência, resignação, vidência e aparição, normalmente vem à nossa mente a palavra mediunidade. E eu escrevi assim: o fenômeno mediúnico impressiona e desafia. Ao tomarmos conhecimento das leis que regem a vida espiritual e suas interfaces com a matéria, através do Livro dos Espíritos, a mediunidade deixou de ser um mistério para ser entendida como um fenômeno natural, biológico, comum a toda a humanidade. Então, aquele aspecto do espetacular, do mágico, desapareceu quando você estuda a doutrina espírita e você vai começando a reconhecer que a mediunidade todos nós temos. E que é um fenômeno perfeitamente natural em nossas vidas e praticamente diariamente ela acontece. Muito bem, sempre tem três blocos no nosso programa, e o primeiro bloco é o estudo do livro Vinha de Luz, que já está chegando ao seu final, e eu já até comprei o Fonte Viva. Eu imagino que mais quatro ou cinco reuniões, lives, a gente vai passar para o outro livro. E o texto de hoje que eu selecionei é o capítulo 77. Sofrerás perseguições. Então eu fico imaginando o Emmanuel dizendo: sofrerás perseguições. E ele escolheu uma frase da epístola de Paulo a Timóteo, quando ele diz: em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. E Emmanuel, considerando esse título, considerando a frase extraída, Geraldo. Geraldo. Geraldo. oi, Tá cortando a sua internet. oi, A sua voz está cortada. O sinal seu está cortado. Você quer que eu leia aqui? Enquanto você dá uma olhadinha aí? não, a minha voz está saindo? Agora tá, Agora tá. mas deu uma cortada forte aí, tá? Então a gente recomeça então. O capítulo Faz favor. 77, sofrerás perseguições, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E Emmanuel assim escreve: incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras extraterrestre, considerar homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ias à face. Reclamas a remuneração de teus serviços às leis humanas que te amparam, considerando-te prudente, mas se algo de útil produz, sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem indigno. Entretanto, se aplicares à humildade o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desvio. Se praticares a exploração individual, disfarçadamente, mobilizando o próprio serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando ser elogiado, estás infinito louvor das criaturas, mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração, serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério onde estiveres, sem qualquer dúvida neste particular, certo de que, por muito tempo ainda, discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Luiz. Jesus colocou, né? Pega a tua cruz e segue-me, né? Então, isso aí que nós acabávamos de conversar, né? Nós precisamos conhecer, estudar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é muito claro. O Evangelho não promete facilidades. Ele promete e alerta sobre os sacrifícios, sobre o exemplo, né? Sobre as provas que todos nós sofreremos. Eu vivi num meio que a prática não condizia com a minha forma de pensar e de agir. Então, todos sabiam de todos, né? E aí, numa ocasião, eu escutei que alguém falava para os outros, os demais: tomem cuidado, porque o Luiz não é confiável. Esse Luiz não é confiável é porque eles sabiam que eu não pensava igual e, de repente, podia acabar atrapalhando os planos, né? Então, na realidade, nós temos que ter uma certa ciência para conviver com esse mundo que nós vivemos. Nós temos que raciocinar e nos posicionarmos. Se a gente vive conforme as nossas convicções ou se a gente vive conforme as nossas nossos interesses, né? Interesses a respeito dessa sobrevivência e sucesso no mundo. Então, nós temos princípios que são princípios observados 100% do tempo pelos espíritos. Então, mesmo que nós estivermos aí numa salinha com um indivíduo só, nós não podemos perder de vista que estamos sendo observados, nós não fazemos nada escondido. Então, nós temos que ter consciência e perseverança nas nossas atitudes conforme o padrão que nós estabelecemos para nós. Então, não adianta, né? Jesus repete muito isso no Evangelho, ele diz assim: não podemos servir a dois senhores. Seja o vosso dizer sim, não, não. Por quê? Porque Nós vamos aí ler na outra passagem do Caibar. Nós somos a candeia. Nós somos observados. E a luz que está sendo observada, ou seja, aquilo que exemplifica a luz que está sobre a candeia, tem que brilhar. Não pode ser alguma coisa que cause dúvidas, né? Ou má interpretação. Então, a nossa tarefa na encarnação, ela é muito bem definida. Nós conhecemos, nós estudamos, e nós temos que exemplificar o evangelho e a doutrina que nós pregamos. Não pode ser diferente. Não temos o direito de fazer diferente. Porque a nossa luz tem que brilhar. E a luz só brilha quando ela for condizente com aquilo que nós defendemos na teoria. Então, sofreremos perseguições no seguinte sentido: não encontraremos facilidades para as coisas do mundo com o pensamento e as atitudes que nós pretendemos viver. É isso aí, Geraldo. Teve algumas falhas da voz, pelo menos eu ouvi aqui com uma certa dificuldade. Mas, Alan, fale aí, quem sabe essas ondas melhorem agora, né? Na realidade, Geraldo, é o seu sinal que está congelando você. Então, você está dando umas congeladas. Agora, por exemplo, está congelado, né? Então, se você quiser até desligue a internet, ligue outra vez, que às vezes é uma questão de sinal, tá bom? Vamos lá. Vamos então ao comentário, né? Mas isso faz parte das perseguições, viu, Geraldo? A perseguição eletrônica também é uma perseguição. Você fica tranquilo que eu sempre brinco que muitas vezes em palestra, há uns 15 anos já ou mais, eu levo o projetor, né? Faço muita palestra. Eu que acabei criando essa cultura aqui em Piracicaba de PowerPoint, fui um dos responsáveis por levar isso para todo lado. E só que as casas espíritas não estavam preparadas para isso, né? Então, às vezes era o fio que não tinha, a tomada que não tinha. Então, eu fui criando um kit de palestra, cara, que era uma verdadeira mala com rodinha, porque eu tinha que chegar preparado com tudo. Era extensão, era isso, era aquilo. E ainda mais, chegava na hora da apresentação, dava uns problemas, né? Então, eu brincava que era a obsessão eletrônica tentando nos atrapalhar. Não deixa de ser uma brincadeira, lógico, mas na divulgação do Evangelho, na divulgação do Espiritismo, é natural que a gente receba perseguições, né? Então, por exemplo, e até é legal, sabe? Eu vou lembrei de uma história que tinha um trabalhador lá que trabalhava junto ao Chico Xavier. Né? E um dia ele chega para o Chico e ele fala para o Chico assim, fala, Chico, nossa, eu não estou aguentando, Chico. Tá todo mundo falando mal de mim, cara. Eu vou fazer, falam que eu estou sendo vaidoso, eu vou lá fazer uma palestra porque eu quero aparecer. Nossa, Chico, o que que eu faço, Chico? E diz que o Chico começa a dar uma gargalhada, né? Ele dá uma gargalhada, ele falou, você está rindo, Chico? Sim, estou rindo. Antes era você que tacava a pedrada, agora você está levando a pedrada, tá ótimo. Então, nesse quesito de sofrer perseguições, é isso que Emmanuel está nos falando, né? Agora, o importante é a gente não dar bola para perseguição, sabe? É o importante é a gente saber o que a gente está fazendo. Que tenha a essência sempre verdadeira do nosso coração, né? Que a gente vai criar pessoas que podem nos perseguir em qualquer momento, sim. Mas só para fechar o comentário, outro dia eu escutei uma frase do Haroldo Dutra Dias, né? Que às vezes vem também uma outra forma de perseguição, que é aquela pessoa que te elogia muito, né? que é uma outra forma de perseguição, né? Mais perigosa. Mais perigosa, porque essa tende, às vezes, a insuflar a sua vaidade, né? E aí o Haroldo, né, disse que ele contando que muita gente chegava para ele e falava assim, ô Haroldo, nossa, está ficando famoso, né? Nossa, você agora é um palestrante, acho que você é o mais famoso do Brasil, você faz palestra internacional, blá, blá, blá. E ele sempre ficava tentando sair dessa fala, né? E disse que de uns tempos para cá ele não sai mais dessa fala, ele continua a fala assim, sim, e divulgando a palavra de Jesus. Mas lembre que tanto Jesus, tanto quanto aqueles que divulgaram sua palavra, a morte foi na cruz. Né? Então, ele estava dando um recado que ser famoso na divulgação do evangelho não é nenhum mérito, não. É sabedoria de saber que o final nosso é na cruz. Então, vamos sofrer perseguições, vamos, todos nós. Mas, fica tranquilo. O espírito está no caminho certo. O corpinho físico é transitório. É isso aí, Geraldo. Muito bem. Luiz, o Alain, séculos atrás, o pessoal era morto na fogueira, era jogado aos leões. Hoje, a gente só recebe não recebe a oportunidade de vida. Como o Emmanuel mesmo diz, o mundo ainda não está perfeitamente adaptado à doutrina de Jesus. Então, todo aquele que tem uma atividade eminentemente cristã, ele é visto ainda pela sociedade como alguém um pouco fora. O pessoal acha que ele não está muito bem entrado, estranho, porque ele ainda tem aquele trabalho de reforma. Mas, como disse o Alain, deixa isso para lá. A gente segue, serve, passa, e a gente continua essa tarefa da doutrina. Muito bem, meus amigos, tendo algumas falhas, né? Eu acho que acredito que seja pela própria internet e não particularmente de cada um de nós. Então, vocês nos perdoem, estamos tentando fazer o melhor, mas eu acho que essa internet é que está oscilando um pouquinho. Muito bem, meus amigos, 2:57, sempre importante que, além do Vinha de Luz, a gente traga também o Evangelho Vivo de Jesus através das parábolas. E esse livro, Os Ensinos de Jesus de Caibar Chuta, são muito interessantes. Então, eu faço a leitura rápida de uma parábola e depois o Luiz, o Alain e todos nós comentamos, para que haja essa troca de informações, que você pergunte e nos questione. É só assim que a gente cresce também e aprendemos a fazê-lo o melhor aqui. Hoje, a parábola destacada é a parábola da candeia. Candeia, todo mundo sabe que era um instrumento utilizado para iluminar. Às vezes tinha óleo e outras substâncias que faziam acender. Isso era uma característica da época. Então, a parábola da candeia de Lucas está registrada em abre aspas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não venha a ser manifesta, nem coisa secreta que não haja de saber e virá à luz. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, ser-lhe-á dado, e ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, ser-lhe-á tirado. Então, a parábola da candeia, no começo você fica um pouco perdido, mas passa depois ao Alain para que traga luz para o entendimento dessa parábola. Alain? Ué, tudo Luiz? Bem, é que ele falou, viu, Geraldo? A sua internet está cortando, é a sua. Então, a minha sugestão é que você desligue o seu modem. Não estou vendo. Desligue seu modem, saia do ar, desligue seu modem, espere ele recarregar, que é sua internet que está oscilando. Então, você falou, vai Luiz, depois Alain, e o Luiz só entendeu, vai Alain. Você vê como que a comunicação está truncada, tá bom? Faz esse favor para nós, desliga e religa, tá? Alain, eu não ouvi o que você falou. Você acha que eu devo desligar? Bom, eu desliguei ele, assim ele vai fazer o que ele tem que fazer. Isso. Desliga a Então, internet. Ô, gente, desculpa, tá, gente? É que essas coisas técnicas são assim mesmo, tá bom? Tá? Vai lá, Luiz, comenta aí. a parábola é muito clara, né? O Evangelho de Jesus e a revelação trazida pelo Espiritismo não podem ficar escondidos. O próprio Evangelho de Jesus, ele de forma proposital manteve esse evangelho meio nublado através das parábolas, porque com a sua presciência ele sabia que os homens iriam alterar muita coisa. Então ele manteve, através das parábolas, muitas coisas de uma forma simbólica que elas se conservaram até hoje. Na sua integridade, na sua forma natural, exatamente porque estavam sob a forma simbólica. Então Jesus fez isso de propósito. Aquela candeia que ele colocou há 2.000 anos atrás, ele já deixou camuflada, porque ele sabia que, num determinado período, os homens iriam tomar conta da sua parábola, da sua palavra, e iriam fazer as alterações como fizeram, né? O Evangelho tá cheio de alterações que foram provocadas pelos homens em função dos seus interesses. A própria reencarnação, né? O Evangelho trazia 1.000 referências sobre a reencarnação e foram alteradas por quê? Porque determinados homens acharam que a reencarnação não era uma coisa que interessava ou condizente e mudaram. Então, a única coisa que foi camuflada foram as parábolas. E o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, que foi a revelação que ela nos trouxe a respeito do mundo espiritual, eles têm que ser colocados na candeia, têm que aparecer. Eles aparecem como? Nós estamos divulgando através da rádio, através de vídeos. Agora, tudo isso vai ter que ser divulgado no boca a boca. Vai ter que ser divulgado através da nossa existência. Todos nós sabemos que o planeta vai passar por uma transformação. Ele vai entrar num período de regeneração. Então, hoje, as pessoas que procuram o Evangelho, procuram a doutrina dos Espíritos, elas entram nessa live, entram numa casa espírita e vão lá ouvir aquilo que estão falando sobre o Evangelho. Agora, nós precisamos fazer isso de uma forma muito mais pessoal. Por quê? A doutrina espírita, ela nos revela que o planeta Terra passará para um período de regeneração. E ela nos explica que, nesse período de regeneração, aqueles promotores do mal serão retirados do planeta, irão para um planeta primitivo. Esses promotores do mal que hoje promovem toda a insanidade que provoca essa supremacia de inferioridade no planeta, eles não estarão mais aqui para influenciar. Como é que a gente observa isso? Vocês veem, por exemplo, lá no Recife, lá no Nordeste, aquele pessoal botando fogo em ônibus que é comandado de dentro das prisões, pelas cabeças que fomentam o mal. Nós vemos aí na nossa política pessoas fazendo grupos de corrupção, tendo até dados, né, tendo computação controlando os corruptores, controlando isso tudo. Então existem esses que são focos do mal, serão removidos. Ficarão muitos espíritos ainda inferiores, todos nós estaremos nesse planeta de regeneração. Então, se havia uma preocupação nossa, se nós estaríamos ou não, fiquem tranquilos. Todos nós estaremos, nenhum de nós estará fora. Por quê? Porque nós não plantamos o mal. Nós não somos fomentadores do mal. Nós temos as nossas mazelas, mas estamos tentando melhor. A grande massa da humanidade, ela vive assim, eu não faço mal para ninguém. É o nosso lugar comum. Não vai bastar não fazer o mal para ninguém. Nós vamos ter que fazer o bem. E para nós sermos a candeia que vai ser observada pelo nosso vizinho, por esses que hoje são influenciados pelo mal, eles voltarão com as tendências do mal e precisarão ser influenciados para o bem. E não vão entrar na nossa live para ouvir o evangelho ou a doutrina. Eles vão ouvir de você. Eles vão ser seu vizinho, seu filho, seu irmão. Então, a doutrina nos convoca a adentrar ao seu mundo, conhecer a respeito dessa luz, passar a brilhar em nossas vidas essa luz do evangelho, para que possamos ser vistos por esses que nos cercam. Emmanuel, ele fala de uma forma muito clara: procura influenciar o meio que te cerca. O Alan estava falando do Haroldo Dutra, né, que é ouvido por milhares de pessoas, e somos nós ouvidos aí por 40, 60 pessoas. Agora, vai precisar na divulgação do evangelho aquelas pessoas que divulguem para uma pessoa, para duas pessoas. Esse vai ser o nosso verdadeira luta, o nosso verdadeiro desafio nesse planeta de provas e expiações que passará a ser regeneração. Então, fiquemos tranquilos, porque estaremos lá, mas com responsabilidade, porque teremos que trabalhar muito. O não faço mal para ninguém morreu, acabou. Nós vamos ter que trabalhar para influenciar positivamente aqueles que virão com essas tendências recebidas nessa encarnação. É isso aí, Alan. É, Geraldo, é, Luiz, essa candeia, né? A candeia, só para quem nunca ouviu falar, né? Essa candeia é uma, tipo uma lamparina, era um vaso que se colocava num local alto com um normalmente cera, né, ou óleo, alguma coisa assim, para se manter acesa uma luz no ambiente. Lembrando que isso era numa época que nós não tínhamos a lâmpada, a luz elétrica ainda, né, como é hoje conhecida. Então, senão ele falava, ele mudaria isso aí talvez, né, parábola da luz, né. Então, a ideia da parábola da candeia, né, é que a gente possa fazer luz aonde há trevas, né? Porque onde não existe luz, o que sobra é treva. É, eu e o Luiz, a gente brinca muito com isso. Brinca, mas falando sério, né? Que por que as praças ficam cheias hoje de pessoas desocupadas, moradores de rua e tudo, todo tipo de gente e pária da sociedade? Porque as pessoas de bem sumiram da praça. Então, a partir do momento que a luz sai de um lugar, o que sobra ali é a escuridão. Então, a gente fala muitas vezes que as ruas são violentas. Talvez sim, mas eu lembro quando eu era jovenzinho, moço, menino e jovem, minha mãe e meu pai colocavam cadeiras na rua para ficar conversando com os vizinhos, né? E nesse momento aí de ficar na rua conversando com os meninos, ali com as vizinhas, né? A gente ficava, todo mundo na rua, todo mundo conhecia um ao outro, todo mundo se comunicava bem um com o outro. Hoje em dia, A gente vê que as pessoas estão cada vez mais escondidas dentro de casa e através dos aparelhos eletrônicos, com medo danado da rua. Logicamente, a rua está perigosa. A rua está perigosa porque quem sobra na rua são só as pessoas perigosas. A luz saiu dali. E se a luz saiu dali, o que sobra é a escuridão. Então, a gente precisa fazer luz onde tem escuridão. A gente precisa levar conhecimento aonde não tem tanto conhecimento. A gente fala, às vezes, nossa, a internet tem tanta porcaria, né? Nossa Senhora, tem tanta coisa ruim aqui na internet. Mas, ué, é só a gente não dar audiência para coisa ruim. É só a gente dar audiência para coisa boa. É só a gente compartilhar coisas boas. É só a gente divulgar coisas boas. E, naturalmente, as coisas ruins vão ficando em menor quantidade. Falta de luz, sobra escuridão. A gente tem que escolher se eu sou da luz ou da escuridão. Eu brinco muito com as pessoas, eu brinco muito até com meus clientes na minha área comercial, na minha área profissional. Eu falo assim: ou você é um negociante da luz, ou você é um negociante da escuridão. Você faz as escolhas, né? É você que escolhe. Não é por isso que quando eu escolhi a luz, tudo vai dar certo. Não. Quando eu escolhi a luz, eu serei a luz que estarei iluminando a escuridão. E às vezes eu vou ter que ser mais intenso no meu brilho, porque tem lugares que são muito escuros. Então, pode ser que a minha luz seja só um faixinho luminoso, uma restinha de luz, assim, uma coisinha bem diminuta, mas é ainda preferível a ser total escuridão, né, Luiz? Você vai ter que acender outras velas. Para isso, você vai precisar do conhecimento. É isso aí, e ficar um facho de luz, né, cara? Ficar um verdadeiro facho de luz para tentar iluminar. E outra, você pode também incentivar outras pessoas a acenderem sua luz. Aí, quando nós formos uma corrente iluminada, aí é muito mais difícil da escuridão nos dominar. Né, Geraldo? Né, Geraldo? A Luiz, internet do Geraldo hoje estamos não está ouvindo. ajudando. É. Geraldo? Se a minha voz não sair, Alan, você me avisa, né? Que aí Tá eu saindo, tá deixo saindo. vocês fazendo o programa aí. Eu liguei o modem, tudo certinho, religuei. Então vamos dar nosso estudo aqui, que são 10 horas e 12 minutos. Agora, já tendo feito o primeiro bloco, Via de Luz, e o Parábolas e Ensino de Jesus. A gente entra agora no bloco principal, que é o estudo do livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. E hoje nós vamos contar sobre a história de Clara Rivière, falando sobre resignação, presciência, evidência, ação. Seria interessante que todos vocês tivessem lidos para entenderem o contexto e entender o porquê que fazemos essas perguntas. Então, um pequeno resumo da vida de Clara Rivière. Ela era uma menina de 10 anos, filha de família de camponeses do sul da França. E durante a vida, nunca ouviu-se um queixume dela, nem ciência. E quanto desprovida de instrução, consolava a família nas suas aflições, porque ela era doente, comentando a vida futura e a felicidade que da mesma decorria. Então, era uma menina de 10 anos, adoentada na época. Não se tinha tratamento, não se sabia o que fazer, e mesmo estando muito doente, ela consolava sua família e falava da vida futura. Olha que interessante. E ela desencarnou em setembro de 1862, após 4 dias de vivas torturas, durante os quais não cessava de orar. Então, observe o comportamento de uma mocinha, anos, orando constantemente, seu estado geral, e ela vai morrendo, e mesmo nessa morte, passo a passo, ela consolava a família. E teve um momento que ela falou para os seus familiares: não temo a morte, por isso que depois dela me está reservada uma vida, como se ela tivesse uma visão do futuro. A seu pai orava constantemente, ela diz: consola-te, porque virei tarde. Sinto que a hora se aproxima, mas quando o horário chegar, eu saberei prevenir-te. Ela estava prevendo o momento que ia morrer. E passado mais um ou dois dias, ela fala à família reunida em torno dela. Apenas tenho 5 minutos de vida. Dê-me as mãos. E todos deram as mãos e em prece ela desencarna. Então foi uma cena extremamente forte, né? E Kardec julgou importante esse tipo de vida, dando grande maturidade espiritual. E passado Kardec, nos trabalhos das reuniões mediúnicas, nos trabalhos de evocação, ele evoca esse espírito. E tem todo um desenrolar muito interessante. E eu passo a fazer as perguntas ao Luiz e ao Alain para que eles respondam, trazendo o conteúdo desse trabalho que Kardec fez. E eu pergunto, né, eu sempre digo que essa resignação que apresentava era um estado espiritual que impressionava pela força íntima que ela demonstrava. Então eu pergunto ao Luiz, qual o entendimento espírita sobre resignação, mormente numa criança de 10 anos doente indo para a morte? O Geraldo era uma criança, né, na idade física, porém era um espírito, e um espírito bem maduro. Normalmente, na espiritualidade, nós fazemos o nosso planejamento de vida objetivando o nosso avanço, a nossa evolução. E a gente sabe, a doutrina é muito clara sobre isso, que os espíritos nunca programam para nós alguma coisa que nós não podemos realizar. Geralmente, a nossa intenção em pagar a conta é tão grande que a gente fica querendo 1.000 atribulações para poder saldar o mais rápido possível, né? Aquele saldo negativo que nós trazemos. Mas a espiritualidade conhecedora do nosso potencial, ela diz assim, não, vai mais de leve, pega menos, né? E ela realmente nos concede aquilo que, através de um bom esforço, nós somos capazes de realizar. E é o que sucede com essa menina. Por problemas que ela teve na encarnação passada, ela teve que sofrer esse gênero de vida para poder eliminar, né? Que ela poder expiar os problemas que ela trazia. E a esse espírito foi concedido, e ela revela depois na entrevista, que na realidade era o seu espírito guia que dizia a respeito do tempo que ela ainda tinha de vida. Então ela tinha consciência de que estava próxima do desencarne. E ela procura consolar os pais, porque ela é que tinha essa consciência do futuro, da vida futura, e a importância da vida material no sentido de a gente, através do nosso sacrifício, provocar a nossa evolução. Então é isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Agora eu faço a pergunta ao Alain. Ainda tem algumas falhas na voz, mas eu faço a pergunta ao Alain dando sequência. Alain, essas revelações doente seriam resultados ou seria um estado mediúnico de presciência? Ah, seria interessante você falar sobre o desdobramento e a presciência. Bom, como a pergunta cortou um pouco, eu vou repetir para todo mundo. O Geraldo me perguntou o seguinte, ó. Essas revelações da criança de 10 anos, doente, sobre o que ele esperava após a morte, seria o resultado de seguidos desdobramentos ou seria um estado mediúnico de presciência? Então, o Geraldo está questionando aqui se esse espírito da criança se desdobrava. O que seria desdobrar? Seria sair do corpo físico e ter uma experiência no plano espiritual. Normalmente isso acontece com a gente durante o sono, né? Durante o sono nós nos desdobramos e muitas vezes o nosso sonho pode ser um desdobramento. Pode ser que a gente esteja em contato com outros espíritos. E como ela estava num estado muito doentio, né, também pode ficar mais frágil a ligação do espírito com o corpo físico. Né? Também facilita um pouco esse conviver com o plano espiritual, né? A convivência com o plano espiritual. É normal a gente observar esses casos de convivência com o plano espiritual. Essa semana, uma amiga enfermeira que cuida de crianças, principalmente, ela estava fazendo lá um procedimento que é ligar um medicamento ao catéter que vai, a veia que vai para o coração, porque estava precisando fazer mais uso de medicamento, então é um procedimento. Eu estou explicando de forma grosseira, porque eu não sei a forma técnica de explicar isso. Mas ela sempre que faz esse procedimento, ela pede ajuda ao plano espiritual, para junto com ela fazer aquele procedimento, que eu acho uma belezinha ela fazer isso. É uma espírita, né? E ela pede ajuda. E aí, a criança era para ter até dormido no procedimento, mas não dormiu. Então, com o medicamento um pouco forte, é natural que a criança tenha algumas visões, né? Então, ela viu dinossauro, ela viu não sei o quê, né? Ela foi falando o que ela estava vendo, né? E daí, num determinado momento, ela viu Jesus. Já no finalzinho, assim, ela viu Jesus. Então, essa minha amiga enfermeira, ela contou a história para mim. Ontem, essa história aconteceu com ela. Então, o ver Jesus aí, havia um espírito iluminado, um espírito de luz, né? É, pode ser até que viu Jesus, sei lá, eu não estou aqui questionando se viu ou não viu, né? Mas deixar vir a mim as criancinhas, né? Assim que Jesus falava. Então, você acha que ele ou um preposto dele não está ali ajudando naquele procedimento, né? E ela ficou tão encantada da criancinha falar sobre isso. Então, esse espírito de uma menina, ele mais vivia, até pelo estado doentio, desde o seu nascimento, talvez nem se completou, propriamente dita, a encarnação. Então, ela mais vivia no plano espiritual do que no plano encarnado. Ela tinha um contato com o plano ali, espiritual muito grande, né? Então, não seria, na minha visão, Geraldo, uma presciência. O que seria presciência? É uma ciência do que vai acontecer no sentido muito futuro. Mas seria o relato dos espíritos que estavam ali, preparando ela para aquele momento e, ao mesmo tempo, utilizando dela para preparar a família para aquele acontecimento que fatalmente ocorreria. E olha que interessante, isso aí foi para a família tão marcante que eles descreveram essa história, né? Descreveram essa história a ponto de Kardec ficar sabendo e evocar esse espírito e trazer para nós toda essa informação. Então, no modo de eu ver, é isso aí, Geraldo. Alain Luiz, talvez seja a minha internet que esteja com oscilação. Eu ouvi muito pouco a fala de vocês, entrecortada. Eu peço desculpas a vocês, desliguei. Se vocês notarem que a minha não está audível, vocês me avisem, por favor. Tá bem? Eu vou dar sequência aqui às perguntas. Dando sequência a esse estudo de Clara Rivier, que foi aquela jovem de 10 anos que desencarnou doente. Mais uma vez eu pergunto ao Luiz, o estado da Clara, entre aspas, estar doente, fecha aspas, permite ao espírito encarnado vislumbrar com mais facilidade algumas informações espirituais, inclusive devassar parte do futuro? Ô, Geraldo, o nosso corpo espiritual, ele está preso pelos centros de força ao nosso corpo material, né? Então, os centros de força e os plexos se unem, unindo esses dois corpos, o corpo corruptível de Paulo e o corpo incorruptível. A saúde, ela atrai o corpo espiritual, o vigor atrai o corpo espiritual. A doença, ela enfraquece esse laço por causa do fluido vital. Então, esse fluido vital, quanto mais tênue, mais ele facilita esse desprendimento. Então, muito provavelmente, nesse estado doentio, ela tinha muito mais aptidão para ser influenciada e ver, inclusive, o seu guia espiritual. Então, sem sombra de dúvida, a doença influi. Eu lembro que quando a minha esposa teve a nossa quinta filha, ela estava no, na maternidade e foi um parto difícil, né? E aí ela estava enfraquecida e ela sentou na cadeira e eu na cama, né? E eu via o seu perispírito oscilando. Então eu via perfeitamente o seu corpo parado e depois fazia como um pêndulo do relógio, assim, o perispírito oscilando para lá e para cá. Quer dizer, ele realmente estava menos preso à matéria. E pela sua estado de fraqueza, propicia que esse espírito pudesse se desprender com mais facilidade. Então é isso aí, Geraldo. Muito bem, Luiz. E aí, dando sequência, Alan, ela desencarna, a criança desencarna, aparentemente parecia ser um espírito maduro, considerando a maneira como ela tratou a família, o comportamento dela de resignação. E ela disse ao pai que ela viria visitar o pai, e ela realmente vem. Só que ela vem acompanhada de espíritos batedores que começaram a causar uns transtornos na casa. Acender luz, apagar a luz, cair a xícara, a cortina balançar, dentro onde não tinha, e isso é um desconforto na família. Eu pergunto a você, Alan, o que são espíritos batedores? Olha, segundo o Livro dos Espíritos, tá? É uma das classes de espíritos, tá? Eles são os batedores. Eles estão na mesma classe, e perturbadores. Então, você veja que eu brinco com todo mundo, que é todo mundo meio perturbado, então acho que é mais ou menos o nosso nível, tá bom? É um nível assim, nós somos espíritos batedores e perturbadores. O que seriam isso aí? Propriamente falando, eles não são uma classe de espíritos elevados, né? Eles cabem em qualquer classe de espíritos menos elevados. E a presença deles justamente se caracteriza pelo que você falou, por efeitos físicos, efeitos sensíveis, né? Como essas pancadas, movimentos normais e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, fenômenos de efeitos físicos, né? Eles acabam muito mais ligados à matéria do que ao espírito, né? Os espíritos elevados que coordenam esse trabalho, né, acabam permitindo a presença deles, até utilizando eles de alguma forma, para chamar a atenção daqueles ali da casa, né? Porque imagina essa menina ali aparecendo, a família, ainda hoje, acho que muita gente não daria crédito, né? Naquela época, então, muito menos. Então, falou assim: não, ela chegou, porque daí bate janela, acende luz, levanta as coisas, faz aquele estardalhaço material ali, e as pessoas ficam: ó, tá acontecendo alguma coisa, acho que ela tá aí, né? Então, é uma forma de dar credibilidade à sua aparência para aqueles que não acreditavam na sua presença. E eles são, como eu já falei, vou só reforçar. Esses espíritos são muito utilizados pelos espíritos mais evoluídos, mas também são utilizados por espíritos perturbados, né, para assustar as pessoas de um determinado lugar ali. Então, é uma classe, um tipo de espírito simples, ignorante até, de uma certa forma. Aí o Wagner fala aqui, o Geraldo. Seria a Muito famosa bem, Luísa. assombração? É isso aí, Wagner. Muito bem. Em geral, a gente percebe assim: nós estamos acompanhados daqueles espíritos que se assemelham a gente. Aonde quer que vamos, se a gente leva alguma companhia, a gente leva aqueles espíritos que se assemelham ao nosso modo de pensar, ao nosso comportamento, aos impulsos que nós alimentamos, aquela matéria mental que você costuma cultivar. E apesar de que o Alan já respondeu parcialmente essa pergunta, eu pergunto ao Luiz: se essa criança de fato era um espírito amadurecido, a escolha de comparecer ao seu antigo lar com esses espíritos batedores, Luiz? Ela não podia pedir para outros espíritos de uma outra maneira a ajudarem a se apresentar à família? Ela relata, né? Qualquer pessoa que for até o texto, ela lendo, ela vai ver que ela relata que isso aí era uma prova para a família, né? Então, a família estava programada para passar por essa prova, enquanto ela foi programada para passar por essa expiação. Então, na realidade, ali estava se cumprindo um planejamento. E você vê que todo esse barulho talvez tenha sido um dos fatores que levaram a Kardec saber da existência desse caso e evocar e aparecer na obras póstumas, né? Então você vê que o barulho ele tem algum sentido, até porque, queira ou não queira, a história dessa menina passou a ser feita, a fazer parte da história da codificação, né? Então, tudo isso que aconteceu é um planejamento do plano espiritual para que a coisa aconteça a contento conforme foi planejado. Ela pura e simplesmente cumpriu à risca aquilo que o seu guia orientava. Não, esquenta a cabeça, porque isso aqui é prova deles, né? Então, ela pura e simplesmente foi uma boa intérprete. É isso aí, Geraldo. Muito bem, é interessante esses esclarecimentos, né? Mais adiante, logo depois, no parágrafo seguinte, o Kardec, que não escrevia nada por acaso, ele faz o seguinte comentário, eu faço essa pergunta ao Allan: a irmã lhe aparece frequentemente e tais aparições lhe provocam exclamações. Então é muito comum, Allan, as pessoas falaram assim: ah, eu vi um espírito, eu senti isso. Mas ele fala em aparições. Seria interessante que você nos esclarecesse que essa irmã, ela estava fazendo um fenômeno de aparição ou era vidência? Qual a definição desses dois vocábulos, Allan? Então, é até bem simples de explicar. Assim, a aparição é quando o espírito quer que as pessoas ali presentes o percebam. A vidência é quando as pessoas ali presentes, ou uma das pessoas, tem uma mediunidade que consegue captar visualmente aquele espírito presente. Às vezes, elas podem até estar presente as duas numa determinada manifestação. Tem um médium vidente e tem um espírito que quer aparecer e ele reforça a capacidade do espírito encarnado de vê-lo naquele momento, porque é importante que seja visto, né? Porque, mais uma vez, faz parte da necessidade de provar o fenômeno que está acontecendo. Porque se a menina falasse que ela estava vendo ali a irmã, ia ficar só um crédito se ela estava vendo ou não, né? As pessoas iam acabar falando assim: será que ela está vendo? Será que ela está delirando, né? Não, mas a partir do momento que a criatura aparece, se manifesta e todo mundo vê, aí não tem como negar, né? Fala: puxa vida, tá aí mesmo, né? Então, mais ou menos essa é a distinção entre uma e outra, de forma grosseira. Só que caberia uma palestra inteira para a gente ilustrar, mas de forma grosseira é mais ou menos isso aí. O Luiz, acho que quer falar alguma coisa. O Ernesto Bozano, ele tem um livro que ele se aprofunda bem nisso. Ele fala, por exemplo, sobre aparições coletivas. Bastante espíritos se apresentam para um grupo de pessoas. Ou ele também tem caso de uma aparição que se apresenta para várias pessoas. Entende? Quer dizer, então tem mil Variações. possibilidades, variações, onde o espírito tem o interesse de ser visto por aqueles que estão ali. Às vezes nenhum deles tem evidência. O espírito se deixou ver. Como Muito Jesus. bem, Os eu assim, discípulos então não tinham evidência. Ele se mostrou para todos. entendi. Eu continuo com um pouco retorno de vocês, eu pego as palavras mais ou menos por cima. Eu percebo que vocês acabam a fala aqui. Eu, infelizmente, o meu retorno não está bom. Mas dando sequência, Luiz, em que essa criança, a Rivière, em comunicações exteriores, através de médiums, ela se apresentou com um discurso e um palavreado como se fosse de um adulto maduro, de um adulto já vivido, um adulto que já sabe o que quer. Então, ela tinha desencarnado há pouco tempo como criança, com 10 anos. Mas, ao se apresentar incorporada num médium, ela teve um discurso e uma fala como se fosse um adulto. À luz da doutrina espírita, como explicar isso? Porque muito você vê uma criança, tem crianças e crianças. Aquela criança que é a criança normal e tem aquela criança que ela é diferente. Ela tem um comportamento um pouco mais introvertido, ela é mais séria, brinca de um jeito, enfim. Como explicar que uma criança que acabou de desencarnar tem um discurso e um comportamento maduro? Alan? Estou esperando o delay do Geraldo. Então eu estou tentando ver se ele acabou aí. Está com um delay. Isso é uma coisa assim natural da gente explicar até, né? O espírito ele é um psiquismo imortal, né? Então ele não está ali naquela. Eu estou Alan, não sou Alan. Então, o meu espírito ele vem numa jornada evolutiva. Fala a doutrina espírita que mais ou menos aos 7 anos de idade completa a encarnação no novo corpo. Agora, se essa criatura viveu doente desde pequenininha e falece ali bem jovenzinha, pode ser que esse processo não se completou e ela teve apenas uma experiência temporária no corpo físico. Então, ao regressar ao plano espiritual, ela muitas vezes vai voltar à sua forma anterior, na sua encarnação anterior, porque é como se ela tivesse tido uma viagenzinha, mas não tivesse deixado de ser aquele espírito anterior que foi. Então, a aparência dela, né, é a aparência desse ser anterior. Qualquer um de nós pode tomar outra forma no plano espiritual, dependendo da evolução espiritual, né? Às vezes, e eu vou falar que a maior parte das vezes tem gente que quer desencarnar e ganhar uma plástica, né? Não, eu vou ficar jovenzinho outra vez, eu vou tirar a olheira que eu tenho, eu vou mudar a cor do cabelo, eu vou. Não, não é isso, né? Muitas vezes, na maioria dos nossos casos, do nosso nível evolutivo, a gente vai guardar a aparência da última encarnação. Com o tempo e com a evolução espiritual de cada um, a gente pode até adotar uma nova forma, a gente pode até adotar uma forma anterior na aparência perispiritual. Mas isso é para alguns espíritos só. No caso dela, eu acho que não é nem por uma questão de muita evolução, é ao contrário. É falta de acoplar o modelo do perispírito da reencarnação última, porque ela desencarna muito nova e, ao voltar ao plano espiritual, ela se manifesta com a aparência que ela tinha antes daquele processo reencarnatório. É isso, Geraldo. Interessante. E aí eu pergunto tanto ao Luiz como ao Alan, que ela vem num determinado momento nessa comunicação, ela disse que ela era médium antes de vir ao mundo e depois que saiu do corpo desencarnada. Eu pergunto ao Alan e ao Luiz, os dois, porque eu acho que é uma resposta ampla, muito interessante, se existe mediunidade depois da morte. Eu até cataloguei isso aí, Geraldo. Está catalogado mediunidade espiritual. Seria um espírito que está no plano espiritual, numa primeira faixa evolutiva, ele incorpora um espírito que está na segunda, terceira faixa evolutiva e dá a comunicação. Existe até registro desses casos. Isso aí são fatos confirmados através da experimentação pela doutrina dos espíritos. Está catalogado lá, mediunidade espiritual. Então, na realidade, existe sim, é uma realidade, né? É um fato registrado nos anais do Espiritismo. Tudo bem? Alan, quer falar alguma coisa, Alan? Eu quero, mas é que eu estou esperando um pouco. Você está com um delay muito grande. Então, eu estou tentando ir num ritmo mais tranquilo, né? Eu quero falar porque tem dois comentários aqui que eu acho que cabe a gente explicar um pouquinho. A Ive, ela fala assim: na aparição, não é necessário que haja pelo menos um médium ostensivo presente. É necessário que haja doação de ectoplasma para essa aparição. Pode ser de um médium presente, pode ser de um animal ou de planta. O ectoplasma ele pode vir de outros seres, não só de um médium. A aparição precisa de ectoplasma, tá aí? Então, não necessariamente precisa de um médium para a aparição, tá? Doutrinariamente é assim que se explica. E a Marta pergunta: e por que não se completou a encarnação dela? Marta, pelo que eu expliquei na fala, ela desencarna muito jovenzinha e ela teve uma encarnação muito doentinha, né? Então, não há tempo, não há maneira, não há velocidade suficiente, nem tempo, nem maturidade desse espírito para perceber o corpo físico. E ela, com o estado doentio dela, mais continuava vivendo no plano espiritual do que no plano material. Então, aquele processo reencarnatório, propriamente dito, que é o processo de acoplar a um espírito de uma vez, né? De acoplar a um espírito de forma nova, né? Desse novo corpo que a gente está aqui. Né? Por exemplo, nós três aqui estamos mais do que acoplados já nessa encarnação, né? Porque nós já somos Eu velhos. tô quase desacoplando já. Mas um espírito jovenzinho, ele é ainda mais doentio do jeito que ela era, ela tem uma dificuldade muito grande em perceber-se material. Ela é muito mais confortável para ela ficar no plano espiritual. Também percebe-se isso pelo consolo que ela faz com os familiares dela, né? Porque ela já tinha uma certeza da vida espiritual e não tinha tanta certeza da vida material. Por isso que a encarnação não se completa. Eu novamente peço desculpas, eu estou tendo pouco retorno da fala. Eu pego somente, mas eu estou tentando dar sequência para que o programa ande. Depois a gente conversa, mas realmente o meu retorno está muito ruim, eu quase que não ouço nem o Luiz e nem o Alain. Mas a gente percebe quando encerra o comentário aí. Dando sequência nas perguntas que são necessárias para o entendimento desse texto. Ela fala numa das suas comunicações mediúnicas, através do médium, que o sofrimento físico dela é dominado por uma maior potência, a do guia espiritual que continuamente aparecia visível ao lado dela. Luiz, como entender que o sofrimento físico era dominado por uma maior potência? O que que ela quis dizer com isso? Ela recebia um apoio quase que material através daquilo que esse espírito transmitia para ela. Isso aí pode ser uma anestesia, pode ser um reforço, e também pode ser uma interpretação dela de forma errônea. Porque você passa por essa experiência. Às vezes a presença de uma pessoa ao seu lado te dá uma sensação de que você está protegido. Então aí você praticamente, quer dizer, a coisa é praticamente psíquica. É um apoio moral. É um consolo, entendeu? É, o meu retorno tá ruim, eu não estou conseguindo ouvir tudo que você disse. Infelizmente, desculpe, né? Alan, Geraldo, dando eu vou sequência às fazer nossas assim, tá? perguntas. Eu Oi? vou fazer assim, tá Oi? ok, tá? Tá ok. Eu vou fazer assim, Ok. ok. Dando sequência, sempre que existe uma íntima, né? Psíquica íntima entre o protetor e o seu protegido aqui na Terra. Eu pergunto a você, o psiquismo do anjo protetor, do espírito protetor, é sempre intimamente ligado ao seu protegido encarnado? Eu pergunto assim, se de fato existe essa proximidade e essa sintonia, para que existe essa sintonia? E considerando que tem essa sintonia, qual é o limite do livre-arbítrio? Não, a sintonia não tem nada a ver com livre-arbítrio, né? Vamos deixar claro aqui. O livre-arbítrio continua. A sintonia é uma questão de afinidade psíquica e espiritual. Então, há uma afinidade psíquica e espiritual tamanha. A gente pode perceber, por exemplo, enquanto encarnado, com uma pessoa que a gente tem essa afinidade psíquica muito depurada. A gente pensa, a pessoa escuta, você não precisa nem telefonar para a pessoa, né? Futuramente, a mediunidade do futuro vai ser justamente essa, da intuição, né? Então, no, na sexta-feira, aconteceram dois acontecimentos comigo e com a minha esposa, de eu perguntar para ela uma coisa que ela ia me falar, em duas ocasiões durante o dia, assim. Isso é uma afinidade psíquica, mas não é por isso que ela e eu não temos o nosso livre-arbítrio preservado. É uma questão de sintonia. A gente capta com mais facilidade aquela comunicação, aquela informação. É como se uma antena tivesse sido regulada para ter uma dupla função, o espírito e outra, esse espírito protetor, esse espírito guia, ele não está 24 horas por dia ao nosso lado fazendo tudo que bem entende, né? Ele está seguindo a sua vida. Só que quando a gente chama ele através da nossa mente, não nem de forma direta, mas de uma forma indireta, quando a gente entra num campo de ação ou de atitude que ele precisa estar presente por algum motivo, é como se a gente acionasse um botãozinho e ele aparece do seu lado para ajudar, né? Mas isso requer merecimento também e capacidade do encarnado de entrar em sintonia com esse espírito protetor, porque muitas vezes esse espírito protetor, esse anjo da guarda, como a gente pode falar, está ali do nosso lado, gritando para nós. Não, não, não, mas a gente está com os ouvidos tampados e não escuta, ouvido tampado, estou fazendo de forma alegórica, está com o canal de recepção de uma intuição ali interrompido ou em foco diferente e não pega aquilo, né? Por isso, desenvolver a prática da prece para numa hora dessas você aumentar a sua vibração e poder receber essa comunicação, tá? Eu gostaria, Geraldo, de explicar mais uma coisinha para Marta, que ela pergunta assim: e quando a pessoa passa anos doente? Então, Marta, tem duas colocações aí, né? A pessoa passa anos doente, ela passa anos doente desde que nasceu e continua doente até hoje. O que acontece é o mesmo processo que o espírito fica muito mais afeito com o plano espiritual do que com o plano material. Então, a ligação do espírito com o corpo físico fica muito muito tênue, fica muito não se materializa tanto, né? Vamos falar assim, né? E aí ela pergunta: e o que está vegetando, né? Ela continua, né? O que está vegetando muitas vezes só está vivendo no plano espiritual e está só ouvindo o que está acontecendo na sua volta, né? Aí está também a importância de quem cuida, de quem convive com criaturas que estão em coma, que estão em estado vegetativo, como ela falou, né? Que estão muito doentes, de você manter o tratamento sincero e carinhoso com a pessoa, porque a pessoa fisicamente ali muitas vezes não está percebendo nada com o seu cérebro encarnado, mas a sua mente espiritual, ela está conectando e vivenciando tudo o que está acontecendo ali naquele processo, né? E a Isabel lembrou um negócio que foi em cima de um comentário do Luiz. Ela fala assim que quando perguntaram ao Chico o que ele ia fazer depois do desencarne, ele respondeu que continuaria a ser médium. Né, Luiz? Você tinha falado da mediunidade depois do desencarne, né? A Isabel lembrando a gente. E eu vi aqui que eu cataloguei 8 livros que falam sobre a mediunidade espiritual. Então, quem quiser, é só ir no Vade-mecum lá e pesquisar. O Alan, só colocando aí com relação à Marta, né? Os espíritos falam muito sobre o desaguar, né? Aquilo tudo que está retido no corpo espiritual e que precisa desaguar pelo corpo físico. Então, às vezes é um tempo curto, às vezes é um tempo longo, mas nisso aí o importante disso tudo é a resignação com que aquele espírito está efetuando aquela experiência. E aquilo que você comentou, aquele que está assistindo, aquele que está vivenciando a questão. Então, nesse processo todo está havendo um crescimento quando estamos vivenciando sem revolta. Esse é o principal ponto. Isso aí, Geraldo. Em geral, eu costumo também emitir as minhas opiniões aí, mas pelo fato de eu não estar tendo o retorno, nem ouvindo o Alan, nem ouvindo direito o Luiz, eu estou acabando só fazendo as perguntas. Porque eu não estou tendo retorno, eu praticamente não estou ouvindo o que o Luiz e o Alan falam. Mas eu gostaria, às vezes, até de dar opinião em várias coisas, mas eu não sei se o que eu vou falar vai ser redundante. Então, infelizmente, está tendo algum problema. Um minutinho só, Luiz, que eu vou ouvir. Mas a minha intenção também era fazer alguns comentários, até ver as coisas interessantes da experiência no dia a dia, na vida mediúnica, né? Mas, infelizmente, como eu não estou, eu estou só me limitando a fazer as perguntas. Mas o que que você queria falar, Luiz? Que você pode falar. Pode falar. Eu não ouvi, não ouvi. Pode contar Não, a mas é tua que assim, experiência. é que às vezes está cortando. É que às vezes está cortado o meu microfone aqui, eu não vou falar. Mas assim, Esquece, esquece. eu acho que também o retorno está muito ruim. Meu retorno está muito ruim, aqui eu não consigo falar, né? Então eu vou me limitar a fazer as perguntas agora, que são as duas perguntas, dando sequência às respostas que vocês deram, né? E falando da sua doença do corpo e de suas inenarráveis dores. O espírito da criança de 10 anos, ela falou: eu procedi consoante a vontade divina. Ou seja, a morte dela, o sofrimento dela, consoante uma vontade divina. Aí eu pergunto ao Luiz, né, o Alan também: quem são esses espíritos responsáveis para que tudo na vida dela corra conforme a vontade divina? Mais uma vez eu evoco aqui o livro Missionários da Luz, né? Onde tinha a programação da reencarnação do Segismundo. E como que acontece esse processo, Luiz, tão pertinente, de modo o espírito falar assim: eu sofri, encarnei, consoante a vontade divina. Essa dinâmica de vida e morte, doença e prova. Ô, Geraldo, a vontade divina, ela se expressa através das leis de Deus. Então, não é porque a vontade divina decidiu assim ou assado de acordo com o caso A ou com o caso B. São leis de Deus. Quando nós, por alguma razão, a gente infringe uma dessas leis, existe a causa e efeito. Nós vamos sofrer o efeito dessas leis. Então, nós sabemos exatamente que, numa encarnação, quando você se exaspera, né, com relação às mazelas que você faz, automaticamente na outra encarnação você vai ter que acertar aquilo que você fez de errado. Então, se eu agrido as pessoas, eu vou sofrer a consequência disso. Então, o que ela coloca. Porque, como ela não conhece doutrinariamente a coisa, ela coloca sobre vontade divina. E a doutrina espírita, ela nos esclarece que a vontade divina nada mais é do que a aplicação às leis de Deus, às leis de justiça, de amor e de bondade. Essa é a vantagem de se conhecer a doutrina espírita. Porque quando você conhece a doutrina espírita, você toma conhecimento das leis de Deus e sabe que, infringindo essas leis, vai sofrer consequências. É isso aí, Geraldo. Excelente, excelente. E aí, como são 10 horas e 56 minutos, eu faço uma pergunta ao Alan. Interessante, Alan, estamos em dia do Covid-19 inteiro, falando-se até de uma segunda onda que está ocorrendo em alguns países. E durante a leitura do texto que o Kardec coloca, ele deixa transparecer e fala o seguinte, e eu pergunto ao Alan, é correto afirmar que as calamidades coletivas são decorrentes das infrações divinas, ou seja, estamos vivendo a Covid. Isso faz parte da própria evolução biológica do planeta, ou isso tem a ver com o comportamento do ser humano? Eu vou repetir a pergunta porque eu achei que cortou um pouco para os ouvintes. Ele pergunta se é correto afirmar que as calamidades coletivas são decorrentes das infrações cometidas contra as leis divinas. Certamente que sim. Nós criamos compromissos individuais com as nossas ações, nós criamos compromissos familiares com as nossas ações, nós criamos compromissos culturais, né, por um grupo cultural com as nossas ações e criamos um compromisso com o planeta que nós vivemos. Então, é natural que a resposta, quando um mal é coletivo, é porque é um reajuste coletivo. Vamos lembrar que é o seguinte: todo mal coletivo, todo mal individual que nós passamos, ele não é, na realidade, um castigo, como diria Paulo, o apóstolo, mas ele é um sino que está tocando para nos chamar de novo ao caminho do amor. Então, eu tenho percebido, com essa questão do Covid, por exemplo, muitas mudanças de comportamento, muitas mudanças de atitude, que vão certamente melhorar a nossa convivência humana. É, as pessoas vão estar muito mais ávidas a conviver com o ser humano quando puderem conviver e num curto espaço de tempo. Imagina a hora que saiu aí uma vacina que as pessoas ficam mais tranquilas, né? Quando isso acontecer, as pessoas vão estar com muito mais vontade de estar próximas umas das outras, de estarem felizes em poder conviver umas com as outras. Mas sim, tem um resgate coletivo em toda prova coletiva. Excelente, excelente. O Luiz quer falar? Pode falar, Luiz. Tá tudo ok. Ô, Alan, Eu acho melhor, então, a gente mesmo encerrar, Não, porque o mesmo. Geraldo está, né? Tá com problema. Então, nós vamos. Primeiro, eu queria comentar que amanhã eu estarei em Santa Bárbara do Oeste, no Centro Espírita Batuíra. Nós faremos a palestra presencial. E eu gostaria de encerrar esse programa. O Geraldo não vai escutar o que nós estamos falando, mas convidando o Alan para fazer a prece de encerramento e dar as suas palavras finais. É, vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está junto e que o Geraldo não está ouvindo. A gente pode falar mal do Geraldo, coitado do Geraldo, né? Deixa o Geraldo saber disso. É, a gente tem que agradecer. É, isso aqui é muito interessante, É o que aconteceu. curioso, sim, como pode falar. É importante a gente ver, a gente está fazendo aqui o que é chamado de live, é ao vivo, né? Nós estamos ao vivo, dependendo de três ou quatro conexões de internet para funcionar o programa. E por algum motivo, a internet lá de Santa Bárbara do Oeste, lá da Casa do Geraldo, está devagarzinho. Então é normal, né? Mas vamos aqui agradecer imensamente a presença de todos, agradecer imensamente a oportunidade de juntos podermos falar dessa doutrina maravilhosa, consoladora. Vamos desejar a todos que vão passar esse domingo lindo, ensolarado da nossa primavera, que possa compartilhar com a sua família, que seja por telefone, que seja de que forma for, esse dia maravilhoso que a gente recebe de Deus para viver mais uma vez encarnados aqui na Terra e que os bons espíritos que sempre nos acompanham possam nos guiar, nos intuir e que tenhamos uma ótima semana e que domingo que vem estaremos mais uma vez aqui prontos. Até lá a gente dá um tempinho para o Geraldo arrumar essa internet. Fiquem todos com Deus e até domingo que vem.